Boys be girls, vem, pode chegar. The boys be girls, quero ver quem vai dançar. The boys be girls, vem, pode chegar. The boys be girls, quero ver, Quando o som vibrante toca, é nós, mundo dançada. Licença, abre a roda pra ninguém se machucar. No estilo style, yo. É nós que tá, só quando me der câmera, já que eu vou parar todos os breakers. Sabe do que digo, muito suor escorreu pra chegar nesse nível. Começa e para, o break tá no sangue, é só pra quem é. Quem não é plateia, grande documento, RG, CPF, top rock no feeling. Seja dia ou noite, se envolve. O naipe não importa, eu quero ouvir dançar. Mas é claro que o tênis não pode faltar. Quem conhece e admira, sabe o quanto é foda o footwork bem feito. Um flavor apavora, no contratempo driblar no foot speed. Usando instrumental pra poder zoar nos trees. Na batalha encara, bati de frente, componente não resolve. Na porrada tinha um racha de break. Se afastando das tretas, resolvendo na arena. Quadriculada na praça, chão liso ou áspero. Nós é zica na cena, muita gente não entende quanto é valiosa uma sarva, uma jam. A gente treina pra caramba e às vezes ainda erra. Mas com outro movimento a gente conserta. A sequência não era essa, improvisa, agiliza. Quem nunca errou, nunca dançou, que fita. No decorrer do tempo, cê vai entendendo qual que é do movimento e vai desenvolvendo. Giro de cabeça, moinho, flare. Swipe, hollow back, chair, archer, upper rock. Está ali na pista, na vibe não para, transmitindo energia. Bate palma aí, bate palma aí. Bate palma aí, pro B-Boy se divertir. Bate palma aí, bate palma aí. Bate palma aí, pra B-Boy se divertir. No mano a mano ou na crew, o B-Boy chama atenção. Pede pra galera, bate forte na palma da mão. Cai no chão, faz a freeze, headspin, power move. Provoca adversário, esperando uma atitude. O maluco entra na cena, aceitando o desafio. Dá a sua resposta, provocando outro tio. A galera se exalta, grita rei, hey, grita ho. O B-Boy se anima, a batalha começou. Bate palma aí, bate palma aí. Bate palma aí, bate palma aí. Bate palma aí, pro B-Boy se divertir. Mano, salve pro DJ, o grafiteiro, o MC. Os mano na correria, indo de bike pra treinar. Dança de rua, no asfalto, no palco, no papo. Joga o tapete no chão, convida os irmão. Agita a galera no embalo desse som. Acima de tudo, um estilo de vida. Cultura hip hop, tá aqui reunida. Bate na palma da mão, joga ela pra cima. Junto com a galera, é só entrar no clima. B-Boys, B-Girls, hey, pode chegar. B-Boys, B-Girls, quero ver quem vai dançar. B-Boys, B-Girls, hey, pode chegar. B-Boys, B-Girls, quero B-Boys, B-Girls, vem, pode chegar. B-Boys, B-Girls, quero ver quem vai dançar. B-Boys, B-Girls, vem, pode chegar. B-Boys, B-Girls, quero ver, Aê, aê. Here's that shit, no shit. O estilo é diferente, tem originalidade. Os movimentos são os mesmos, mas são feitos do seu jeito. Gol da onda, se o pulso pulsa, a gente dança. Enquanto o coração não para na mente, sempre haverá dança. Seja aqui ou na Coreia, nossa língua universal. Arranca aplausos, sorrisos e também ganha rival. Nosso jeito de dançar, nosso jeito de falar. Muitos não entendem, então bora se formar. Power move, abstrato, tricks, style, combo, track. Vários freeze, chapar. Aquela session que faz todo mundo gritar. Alguns desacreditar, maluco é foda, né não? A gente faz porque gosta, os modinha não fica. Pra aprender um movimento tio, é assim. De bermuda, calça larga, toca bombeta. E as big girls taileira, quem é representa? B-Boys, B-Girls, vem, pode chegar. B-Boys, B-Girls, quero ver quem vai dançar. B-Boys, B-Girls, vem, pode chegar. B-Boys, B-Girls, quero ver, B-Boys, B-Girls, vem, pode chegar. B-Boys, B-Girls, quero ver quem vai dançar. B-Boys, B-Girls, vem, pode chegar. B-Boys, B-Girls, quero ver, Essa vai pra todos os B-Boys, todas as B-Girls do movimento. Ao pessoal que admira e valoriza o break. Essa é nossa cultura hip hop. Aquele salve a todos os DJs, grafiteiros, MCs e breakers. Enfim, pra você que tá curtindo esse som.